ursinho bonito. Qual é o nome dele, hein? Esse é o ursinho Pimpão, Patati. Que lindo! Ele é tão legal quanto você, meu amigão. Vem, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho Pimpão. Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação. Como na história em quadrinhos, eu sou o Assininho, você Peter Pan. Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho Tarzan. Enquanto o sono não vem, eu sou Chapeuzinho, você meu galã. Dança também, preferido da minha estação. Vou te sonhar colorido, pegando o bandido na televisão. Vamos deixar o cansaço, dormir num abraço, meu velho amigão. Não fique triste, zangado, eu viro de lado e te jogo no chão. Meu ursinho palhaço, seu circo é um pedaço do meu coração.